Camarões da Pisadinha, respeita a firma, filha. Na cara, fala, fala, fala, fala, fala. Vou me deixar de castigo, vá pra festa comigo, não deixa eu beber. Minhas amigas falam, sua mulher que mora em você, mas não é bem assim, não tem um lado bom também. Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e faz amor como ninguém. Ela